a minha mente, vivo entrando em conflito. Eu quero um alívio para o meu espírito gladiador que nunca parou nem desistiu. Um olhar pode dizer o que o coração sentiu. As flores murcharam, o sol se escondeu, e nessa vida de ilusão me diz quem nunca se perdeu. Consequência de um passado escolhido por mim mesmo. Eu não saí ileso, agora sinto o peso dentro de uma alma abalada e ferida, que clama por socorro e não mostra sinal de vida. Mas ainda há esperança, só preciso acreditar. A vida me ensinou a lutar e que nunca é tarde pra sonhar. A fé me mantém vivo e nela encontro motivação pra poder ir adiante e não cair em depressão. Desentendimento entre nós é vacilação. Eu só quero um perdão que venha do coração. Me dá vontade de chorar, mas eu quero esquecer. Quero aprender a amar e novamente renascer. Me dá vontade de chorar, mas eu quero esquecer. Quero aprender a amar e novamente renascer. Me dá vontade de chorar ao ver que minha mãe só precisa de um cuidado, quero vê-la bem melhor. Bem longe das bebidas, pois não é a solução. Fico triste com razão quando vejo meus irmãos, que crescemos e vivemos sem a presença de um pai. Mas nem tudo está perdido, pois Deus por nós olhai. Se não fosse por Jesus e pelo rap, eu estaria me drogando, traficando, acabando com a minha vida. Mas nesse caminho, mês que vem, sangue bom. É gratificante quando eu bolo um som. Meu objetivo é fazer você analisar a ideia que eu mando outro rumo a caminhar, bola pra frente. Irmão, já é um outro dia. Vamos semear o amor pra colher a alegria. Viver em harmonia com a família é desse jeito. O carinho pelo próximo, a paixão leva no bem. Me dá vontade de chorar, mas eu quero esquecer. Quero aprender a amar e novamente renascer. Me dá vontade, mas eu quero esquecer. Quero aprender a amar e novamente renascer. Sentimentos que nunca provei, tomam minha mente, jamais esperei que coisas assim pudessem machucar. Por favor, Senhor, vem me ajudar. Eu preciso me esquecer e deixar tudo pra trás. Preciso renascer, encontrar de novo a paz. Mas a lembrança do passado vem pra me perturbar. Quer me fazer sofrer, quer me fazer chorar. Mas eu tenho um sonho e não vou desistir. Não foi fácil pra mim chegar até aqui. Evoluir, aprendi que o choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã o sol virá. A alegria de estar firme e forte a caminhar. Preciso vigiar para não tropeçar. Em vez de chorar, eu busco sorrir. Mas eu tenho um sonho, não vou desistir. Aí, irmão, nunca desista. Deus vê o seu sofrimento. Deus conhece o coração de cada um. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. E naquele dia, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Novamente renascer.